Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio Difícil, aqui na Mesquita. Estou aqui sem tossir. Tossir? Tossir? Tossir. Não invente palavras, só que você acabou de vomitar no nosso ouvido aqui. Na... Ainda bem que pelo áudio não dá para pegar gripe. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos falar sobre as polêmicas. Tem polêmica recente aí, hein? A Microsoft tá destruindo os estúdios que ela comprou, é isso mesmo? Inicialmente é uma decisão muito boa, né? Você chegar e falar assim, né? Porra, a Microsoft quer comprar o nosso estúdio? Caraca, eles desembolsaram uma grana absurda. Aí você, pô, agora a nossa empresa vai voar, vai entrar no hall aí dos, né? Dos grandes estúdios da indústria dos games, a Microsoft simplesmente encerra seu estúdio. É bom lembrar que essa aquisição não foi uma aquisição direta da Microsoft, porque esses estúdios já pertenciam à ZeniMax, então foi meio que um subproduto da Microsoft adquirindo, né, assim, os estúdios e o portfólio abaixo da ZeniMax. Mas é muito bizarro, né? Da mesma forma, você... É, não, lógico que é. 3 anos depois, assim, esses estúdios não tiveram nem, por exemplo, uma chance de fazer um jogo de fato debaixo da Microsoft, sabe? Porque todos os projetos que eles lançaram nesse tempo eram coisas que já eram acordos que existiam antes, já eram projetos que estavam sendo feitos antes da compra, né? O próprio Redfall também era? Sim, é de antes também. Inclusive, naquela época do lançamento, que teve os reportes e tal, do Jason Schreier, jornalistas aí, de que muita gente no estúdio queria muito, na verdade, que a Microsoft cancelasse o jogo, visse o que era o jogo e cancelasse pra eles poderem fazer outra coisa, né? Às vezes a Microsoft vendo o que já estava sendo feito, o que tinha de progresso, pra onde ia, e na verdade falasse, ó, não, vamos cancelar isso aí, vamos fazer outra coisa que vocês queiram fazer, porque era um produto que eles mesmos não tinham muita fé, teve muita interferência da própria Bethesda da época, né, de ter, meio que tentar integrar essas coisas de multiplayer no meio. Então você tem esses estúdios que não só não tiveram essa oportunidade, como, pô, fizeram bons jogos, né, no caso da Tango aí, que é o estúdio lá do Japão, que era do Shinji Mikami, né, dos diretores aí históricos aí de Resident Evil e tal. Eles meio que, tipo assim, não adiantou nem os caras fazerem um jogo super bem aceito, super aclamado, que foi o caso do Hi-Fi Rush. Nada é seguro pros caras, assim, não tem... É difícil encontrar a razão, assim, em algumas coisas. Ah, você vai olhar, às vezes, lá pro Redfall e ver, ah, beleza, foi um desastre o lançamento do jogo. E é por isso eles estão sendo fechados, que também já é um exagero danado. É um estúdio que existia, né, há quase 20 anos. É isso que vai dizer que ele vale ou não, assim, um jogo que não deu certo sob uma situação meio estranha, né? Mas é uma pena, cara, realmente. E muito inconveniente, talvez uma sensação ruim, de uma empresa que acabou de gastar 70 bilhões de dólares comprando outras, sim, né? A própria Activision Blizzard tá todo mundo comentando que é assim, meu Deus do céu, talvez tenha sido uma das piores aquisições da história dos videogames. Todo mundo quem? Peraí, calma. Quem que todo mundo a tá internet, comentando isso aí? Rapaz, a internet tá comentando. Essa aquisição aí só fez subir o rendimento da Microsoft nos últimos trimestres aí. Foi a Mas pior não aquisição. Há garantia, Bruno, que a gente vai receber o que a gente recebia da Activision Blizzard, entendeu? Mas, meu querido, calma. Você acha que o que a Microsoft tá preocupada é o que você, como jogador, vai receber? E tu acha que eu, como jogador, tô preocupado com o que a Microsoft vai receber, então, Bruno? Eu quero é jogo, brother. Mas pra quem que é o pior negócio, fio? Não, eu tô falando que eu, como jogador, eu fico chateado porque talvez eu não receba os jogos que eu recebia antes, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não vou ser corporativista e defender a Microsoft porque ela tá ganhando mais dinheiro porque ela... Mas ninguém tá defendendo, entendeu? A questão é que eu quero saber quem foi que falou que foi o pior negócio que a Microsoft já fez. Eu queria saber quem são essas pessoas, porque do ponto de vista de negócio... Tô dizendo que as pessoas estão com receio de ter sido o pior negócio que a Microsoft fez, que a Blizzard fez também, né, de vender a parada. Pode ser o pior negócio pro jogador, agora pra Microsoft não foi. O valor de mercado dela tá bonito lá. É, mas a gente não sabe que depois dessas demissões e desses estúdios fechando, o que é que isso pode acontecer no futuro, né? Porque, às vezes, pelo lado financeiro, você olha e fala assim, porra, vale... Com certeza você venderia também, se você fosse dono da empresa. Mas qual a consequência disso? Eu lembro quando a Disney comprou a Fox, pra mim foi uma das piores negociações do mundo do entretenimento. Porque a Disney simplesmente matou a Fox. Matou. Matou uma empresa que era quase centenária. Ela destruiu um estúdio. A Amazon comprou a MGM pra enfiar numa gaveta. Essas aquisições, ela, às vezes você pensa assim, poxa, a aquisição é pra somar, né? Não, vamos colocar aqui junto e tudo e vamos... vamos crescer, não sei o quê. Às vezes é só pra eliminar um concorrente mesmo, sabe? Não acho que seja esse o caso, tá? Talvez o da Activision Blizzard não, né? Não, não é o caso. O que acontece aqui é que essas aquisições aconteceram pra expansão mesmo de portfólio e de marca da Microsoft, né? No caso da divisão Xbox. Aí vamos separar um pouco o emocional do racional. Eu, como jogador, é óbvio que eu fico chateado. Agora, eu não vou falar pra ele que foi a pior decisão da Microsoft porque eu não tenho acesso a esses números. Então, com certeza, alguém lá dentro tem acesso aos números e olhou, por exemplo, putz, o Hi-Fi Rush foi um baita de um sucesso de crítica, mas e comercialmente? Como é que ele foi? Entendeu? Ah, o Redfall, como é que é? Porque aí, por isso que eu tô falando, não concordo com o processo como se desenrolou, e como jogador eu sinto muito isso, mas eu não posso falar que isso foi uma decisão impensada, foi porque eu não tenho acesso aos números, entendeu? Eu vou dar um exemplo bobo, mas é a realidade. Pra mim foi muito triste quando a SEGA saiu do mercado de videogames, lá no Dreamcast. Uhum. Só que hoje a SEGA mostra pra mim que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a SEGA como publisher, em vez de focar em hardware, focar em software, é uma empresa muito mais saudável, muito maior do que já foi, entendeu? Então assim, do ponto de vista do jogador eu fiquei triste? Claro que eu fiquei. Mas do ponto de vista da saúde da empresa... A história de saúde da empresa é muito arbitrário. Como é que a gente pode discutir... Como é que a gente pode discutir a ideia de uma saúde de uma empresa que faz um investimento de quase 70 bilhões de dólares, é, entendeu? E aí é imprescindível para a saúde da empresa que você feche dois estúdios de 100 e poucas pessoas, lá que não, sabe, não estão nem entre os estúdios de maior... Nem combina, né? De maior contingência. São coisas que não combinam. Exato, não, eles não são, eles estão longe de ser os estúdios de maior de contingência, de gasto, ou que também deram tanto prejuízo desse nível. Como é que pode ser uma coisa lógica, exatamente como você falou, racional, uma empresa que tem a condição de gastar 70 bilhões de dólares numa transação daquela forma, simplesmente não enxergar o valor criativo mesmo que ela está perdendo em entregar um pedacinho minúsculo da organização dela embora, sabe? E nesse caso, mandando um tanto de gente embora, perdendo emprego. Sim, mas não tô dizendo que é bonito, que é justo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu também não. Você, pode ter você certeza. Também não tá entendendo que eu tô falando que até do ponto de vista de negócio, não, isso não é racional também, não. Não, faz sentido. Faz porque alguém olhou pra esses números. Ninguém lá, pode ter certeza que é a empresa também. Mas ninguém falou do nada. Falou, quer saber? Manda isso aí embora. A gente fala também como se essas empresas nunca tivessem errado e como empresas não falissem ou fizessem... Claro, erram. Então como claro é que eu que posso erram. Falar que foi... Que com certeza alguém olhou o número e acertou, sendo que esses erros acontecem e esses números nunca foram públicos e nunca vão ser, sacou? Então, mas a gente pode nem dizer que sim, nem que não, entendeu? A gente pode falar também. Você tá falando que cara, sim, eles você não acabou olharam. De assegurar, hein? E você tá dizendo que não. Eu tô falando que o que a gente tem de transparente não faz sentido. Então, mas é porque a gente não tem acesso à situação como um todo. Aí é outra história, né? Aí é outra conversa. E, de novo, não tô dizendo que é bonito. Por exemplo, eu adoro o trabalho da Tango. Vai ser muito triste não ter, eventualmente, o Evil Within 3. Eu sinto essa dor como jogador. Mas o que eu tô propondo é uma outra ótica, porque, assim... Ah, pagou 70 bilhões numa empresa. Fato. Mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Ele saiu de algum lugar. E aí eu vou trazer para talvez as pessoas entenderem um pouquinho melhor pro nosso dia a dia. A gente pode comprar uma casa que custa mais do que o que a gente ganha, não pode? Sim. E aí vamos supor que você comprou um apartamento de 1 milhão, Jurandir. Oh, shit. Here we go again. E aí para poder pagar esse apartamento de 1 milhão, infelizmente... Não, é... Calma, eu nem terminei o exemplo. Caraca! É porque eu entendi tua analogia. Entendi. Não, não, faz não entendeu, não. Como é que um exemplo... Não entendi. Deixa eu terminar. É um nem faz sentido. Eu nem dei o exemplo ainda. Mas como é que um exemplo que é aplicável para um cidadão pode ser aplicável para a maior empresa pra do você mundo, entender essa situação de proporção não de dinheiro. Isso não, tá. Calma. Aí você tinha uma diarista na sua casa, ela ganhava um salário mínimo, tá? Um salário mínimo perto de 1 milhão de reais você paga no apartamento é muita coisa? Não. Não. Não é. Só que para você pagar... O financiamento do serviço do apartamento, esse o salário mínimo vai fazer uma diferença na parcela. Aí você vai demitir a secretária. E você vai demitir a diarista. Você vai demitir a diarista. Aí as pessoas vão olhar assim, caraca, o Jurandir acabou de comprar um apartamento de 1 milhão de reais e mandou a diarista ganhar o salário mínimo embora? Fez uma dívida que não podia, compadre. Essa é a verdade. Exatamente, mas é isso que eu estou dizendo. A gente não está falando, tá falando da empresa que fez uma dívida que não podia, essa é a parada. Entendeu? Pois é, a Microsoft não tinha 70 milhões, 70 bi. Tinha muito mais. Em caixa? Não, talvez não, não. Talvez 70 tri. Calma aí, paizão. São coisas diferentes. Não, opa, calma. Vocês estão confundindo diferente. Valuation é uma coisa. Valuation não é fluidez. Eles pagaram em dinheiro em vivo. Bitcoin. A porra da... Não, dinheiro vivo não foi, Felipe. É, dinheiro vivo não foi, mas eles imprimiram lá no caixa eletrônico lá, bá. Porque eles pegaram milhões. Uma empresa, Bruno, e eles tiraram ela da bolsa de valores, cara. Sacou? É uma empresa que era pública. Ela não fez promessa de ação, não fez... Não teve, sim. Pagamento, parte do pagamento foi em ações da Microsoft. Claro que foi. Não foi, velho. Foi em dinheiro de caixa. De como é que chama esse trem? De giro de caixa. Não foi, Felipe. Depois a gente volta, a gente discutiu, inclusive. O pessoal da Activision recebeu ações, pô. Mas, ó, isso pra mim, ele é indiferente nesse sentido. Porque... Não, e de novo, não é, vocês estão achando que eu tô defendendo a Microsoft, gasto. Que eu não tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente não sabe. Então, o meu ponto aqui é o seguinte. Ah, foi loucura terem feito isso. Do ponto de vista do jogador, é uma situação que realmente parece loucura. Só que a gente não tem acesso pra saber o que esses estúdios estavam trazendo de retorno, entendeu? A pergunta que eu tenho talvez seja mais interessante ainda. Será que o Mikami tinha ciência disso? E os movimentos dele depois meio que podem indicar que ele sabia de alguma coisa que estava acontecendo? Não sei se ele já sabia, mas as pessoas do estúdio em si não sabiam. Todo mundo ficou surpreso, mano, também. Não, sim, claro. Em saber, entendeu? Se ele sabia ou não, acho que isso não importa também. É, porque pegou todo mundo de supetão, é. Né? Agora, eu acho que se ele soubesse que a empresa dele ia fechar, ele já teria pulado fora desse barco, que é normalmente o que acontece em algumas aquisições. Mas foi o que ele fez, ele saiu. Mas o que eu tô falando, o problema maior é que toda aquisição, e infelizmente esse mundo dos negócios, ele é cruel desse jeito. Toda aquisição, ele vem com uma sequência de demissões. Não, nem sempre, isso aí não é factual. Normalmente não, acontece, não é porque factual. Quando uma empresa grande... ela vai fazer parte de outra, existem alguns cargos que já existem nessa outra. É difícil falar que não é factual, só quando sempre que aconteceu com todas as... É o que sempre aconteceu. Em tudo na história da humanidade é isso que acontece. Não, tudo no negócio na história da humanidade, Júnior, claro. Mas que... é verdade, Bruno. É só olhar o mundo dos negócios, toda a aquisição. A Fox foi comprada pela Disney, demissões. A MGM foi comprada pela Amazon, demissões. E eu tô falando só das áreas que eu conheço, que é essa área do cinema e entretenimento. Mas sabe uma coisa que a gente tá negligenciando? Quando que foi a aquisição da ZeniMax pela Disney Xbox, lá pela Microsoft? 7 bilhões e meio. Não, quando? Quando? Ah, 2021. Ou seja, dentro do mesmo período que a gente tá vendo, aquele monte de empresa que tomou um monte de decisão maluca em função do momento, e aí a gente tá vendo a própria Embracer fazendo a mesma coisa. Então, é assim, é mas claro... Mas não é uma comparação boa, não, pô. Calma. É. Calma, o que eu tô dizendo é o seguinte... A gente está vendo agora no mercado uma série de movimentos como resposta a decisões erradas tomadas durante aquele período. Errado, não estou dizendo que foi errado adquirir o estúdio, mas talvez foi mal planejado e foi decisão mal pensada no momento. Por quê? Porque naquele momento, a gente já falou isso um bilhão de vezes, o pessoal estava achando que o mercado de videogame ia explodir, que ia continuar aquela ascensão que aconteceu, e não é o que a gente está vendo. A gente está vendo... Os caras devam mandar embora as pessoas que fizeram essas decisões e não as pessoas que estão simplesmente executando as decisões. Né? Eu não tô dizendo que é senso de justiça, não é isso que eu tô dizendo. Eles poderiam mandar e deveriam mandar algumas dessas pessoas mesmo, ou todas talvez. Mas não é, infelizmente a regra do jogo não é essa. Eu entendo o que o Bruno tá falando. O Bruno, ele tá querendo dizer que essas demissões, elas são demissões previstas. Ele tá muito conformado. Ele tá na conformação. É uma prática. Assim funciona. É o modus operandi desse negócio. O que eu tô dizendo aceitou é assim... Aceitou que o de cima sobe e de baixo desce. Bro. Não, não é isso não. O que eu tô dizendo é o seguinte, o pessoal tá agindo como se fosse a primeira vez que estivesse vendo isso acontecer e não é. Mas sabe por que eu acho que tem um choque maior da galera nesse caso? É porque a Microsoft, a divisão Xbox e esses líderes, exatamente essas pessoas que são os executivos que tomam essas decisões, a gente tá falando de Phil Spencer, Matt Booty, nesse caso aqui a gente tá falando de First Party, né? Aaron Greenberg, diretor de comunicação lá dentro também, os caras sempre fizeram questão de pagar de que são os amigões de todo mundo e que estão pensando em todo mundo. E desses estúdios mesmo que a gente tá falando que foram fechados, os caras têm coach de um ano pra trás e menos que isso, 6 meses pra trás, os caras falando que acreditam nesses estúdios, que vão investir nesses estúdios, que não é um erro, que vai sacrificar todo o legado que eles têm, sabe, que eles valorizam esses tipos de jogos. Cadê isso, sacou? Cadê essa energia que na hora de fazer propaganda é muito bonita e na hora de tomar as ações elas são diferentes, né? Eu acho que é por isso que tem um peso maior a discussão e a bronca da galera em cima deles, sabe? Eu entendo o que você tá falando, isso aconteceu com outras empresas. Só que isso às vezes acontece com outras empresas que a gente já espera e que não se botam nessa posição de fingir que ligam pra algo além do bottom line, do double digit growth, do crescimento em casas, em duas casas, né? Sacou? É. Então acho que é por isso que existe uma comoção de raiva mesmo, maior nesse caso, porque a gente fica vendo uma empresa fingir que é alguma coisa que ela não é e pagar de amigo de pessoas que elas não são, sabe? Eu acho que é por isso que tem uma bronca mais forte, meu. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Você acha que demitindo o Phil Spencer pra outro cara vai mudar? Você acha que é isso que vai fazer mudar? O próximo CEO que entrar, ele vai mudar? Eu não sei, mas até porque a galera geralmente no geral é meio desgraçada nessa parada aí, né? Exato, é isso que eu tô dizendo, cara. Não, o que eu penso também é o que essas aquisições estão trazendo pra Microsoft, pensando no, na nossa visão de jogador, tá? A gente como jogador... qual o impacto que essas aquisições estão fazendo na gente? Na teoria, expansão de biblioteca. Beleza. Expansão plus, de portfólio. Né? Basicamente mas aí, plus. Isso aí, na verdade, é pra eles, né? Não, mas você como jogador vai ter mais acesso, pô. Lógico, não, depende. Por exemplo, eu não tenho automaticamente mais acesso. Eu tenho que ser um cliente deles pra ter esse acesso. Não, mas isso é óbvio, mas né? Mas eles não estão fazendo essas mudanças pensando nisso, sacou? Que eu vou ter mais acesso. Na verdade, o que eles estão fazendo é angariando mais franquias. Porque hoje em dia, com essa ideia de serviços e plataformas e sei lá o que ganha é o conteúdo, né? Então, sim, pra eles, na verdade, é uma aquisição de conteúdo. Não é uma aquisição pra oferecer mais... pra que a gente tenha mais opções. Eu posso nem ser cliente deles. Não, pra tornar o serviço mais atrativo, que óbvio que você vai reverter em lucro pra você através dessa percepção. E é esse o jogo. Eu não sei, porque não é só o serviço, né? Não é toda aquisição que é feita pensando só num Game Pass da vida, porque você tem várias áreas aí que nem vão englobar um Game Pass. Por exemplo, o mobile, que é uma parte muito grande. Por isso que eu digo que a ideia... Sim, mas serviço que eu tô dizendo não é serviço ou Game Pass. Serviço é oferta de serviço. Exato. Porque quando eu olho, tipo... Ah, quais são os melhores jogos de 2023 lançados? Eu não tô nem pegando 2024, o ano que a gente tá. A gente consegue ver reflexo dessas aquisições... Talvez o Wi-Fi Rush. Wi-Fi Rush, exatamente, que agora o estúdio foi fechado. Que é o jogo indie que foi fechado. Não é indie, né? Na verdade, não é um jogo indie, não. Ok. Então, e é esse o ponto. Quanto custou pra fazer e quanto ele trouxe de retorno, entendeu? Não tô dizendo que é justo, não é isso. Mas há quanto tempo não apareceu um jogo do celeiro da Microsoft / Xbox na lista dos melhores jogos do... em toda a temporada de premiação aí. Tirando um Forza da vida, que é Forza Horizon. Até porque o Motorsport também caiu. Eu acho que pra mim isso vale a pena. Porque se for considerar números, eu nem sei se a Microsoft tem esses jogos que são estourados demais, que tá todo mundo jogando desesperadamente, exceto os Minecrafts e coisas que foram também adquiridas, né? Sim, o Sea of Thieves é um sucesso grande, assim, mas sim, tipo... É. Se você pegar, ele tem algum entre os 5 jogos mais jogados, é o Minecraft, né? Mas pô, quem tem jogos entre os 5 jogos mais jogados, né? É um negócio... Não é a corrida só pelo top 5, né? É. Você precisa ter jogos grandes no geral. É porque a sensação que eu tenho é que a Microsoft, ela compra e não entrega quase nada, sabe? Ela não entrega em termos de... Acho muito de isso é do argumento. Esse qualitativamente deu... de jogos, assim, sabe? Não pensar. Deu tempo nem de ver os frutos que essas aquisições dariam, sacou? É porque ela tá fechando as empresas, aí que não vai dar tempo mesmo. É exatamente por isso, porque esses estúdios nem conseguiram trabalhar debaixo desse guarda-chuva aí num projeto inteiro. Pegando projetos que estavam já sendo feitos... Que estavam sendo feitos para outros videogames. Pô, tem a declaração histórica do Phil Spencer lá durante o julgamento lá da compra e tal, da Activision. E ele fala que, pô, uma das grandes razões deles terem entrado de cabeça para comprar a ZeniMax é que ele ouviu o papo do Starfield poderia ser exclusivo um ano do PlayStation 5, que eram os acordos que a Sony já vinha fazendo com a Bethesda. Ela fez lá no Deathloop, fez no Ghostwire Tokyo e tava tentando fechar pro Starfield. Aí o Phil Spencer, não, chega, isso aí não dá. A gente não pode ficar perdendo esses jogos. Aí... Sabe, tipo assim, a ideia do cara gastar 7 bilhões e meio, uma das razões era porque ele ia perder um jogo e um estúdio inteiro que você fechou por causa dessa aquisição não é um negócio que também deveria ser considerado. Quantos jogos que esses estúdios não podiam oferecer no futuro, sabe? E a ideia de que, pô, é muito triste hoje, pode ser que isso, e eu acho que isso não é exclusivo só da Microsoft, acho que tem outras empresas que têm esse pensamento também, que às vezes um fracasso ou um não sucesso é o bastante pra matar uma ideia e matar um grupo criativo inteiro, sabe? É complicado, se você pega jogos aí que às vezes o primeiro jogo do estúdio não deu certo, mas anos depois, a From Software é um excelente exemplo. Você tinha aí Demon's Souls, que nem a própria publisher dela acreditava no jogo. E isso uma década depois, um pouco mais, na verdade, quantos anos depois aí? 13 anos depois, isso? Culminou num Elden Ring da vida. Os caras revolucionaram. A última grande revolução de design de videogame é o Souls aí. Se você pegar realmente as trends, né, que a galera seguiu nos últimos anos aí, o Souls é a última, né? A última grande. Isso vem de um jogo que teria sido visto como um fracasso também. Essas aquisições, elas são muito, muito difíceis, porque imagina você trabalhar na empresa, você vê uma aquisição dessa, você vê com bons olhos. Porra, agora a gente vai conseguir fazer, né, muita coisa. E aí o que vem são cortes e fechamentos. É algo muito mas ruim, não, né? É, isso é ilusório, cara. Nunca quem vende tá pensando, olha, a gente vai fazer coisa legal. Mas aí, de novo, é uma bronca, porque a Microsoft se vendeu dessa ideia de que investir nos estúdios, que ia deixar eles fazerem o que quiserem, que ia dar o suporte pra eles criarem. E isso não aconteceu. Essa é a bronca, sacou? Sim, e não tô dizendo que é infundada a bronca. Eu concordo, só que eu acho que, assim, a proporção que as pessoas estão tomando disso, pra mim, soa estranho, porque é o que sempre aconteceu. Ah, mas é por causa da aquisição. Beleza. Mas é pior ainda, porque isso acontece com ou sem aquisição. Isso não é resultado da aquisição, entendeu? O meu ponto é esse. As pessoas estão achando que é exclusivamente por causa da... Não é, porque... Quer ver um caso que, como jogador, me entristece tanto? A gente já falou várias vezes. Não, então. Mas é o que eu tô dizendo. Mas quer ver um caso que me entristece tanto quanto, em termos como jogador, e a gente já discutiu aqui? A Sony fica fechando os estúdios da Europa e do Japão, que são os estúdios que, do lado criativo como jogador, trouxeram várias experiências legais, várias experiências diferentes, algumas de sucesso, outras não. Mas aí, sem cerimônia, fecha. Entendeu? Então, do ponto de vista de jogador, eu entendo que é igualmente triste pra caramba, do sentido de isso, perder como criadores. Exato. É um fato isso, sacou? Só que tem sim a ótica diferente, que a gente tá falando de estúdios que ficaram ali dentro daquele lugar, dentro daquele guarda-chuva, fazendo jogos durante 20 anos ou mais, e que eventualmente eles foram se apagando, né? Isso, infelizmente, é a verdade. Isso, mas o eventualmente... Aí eu pergunto pra você, qual que é mais triste, talvez? Você como empresa, ou você como desenvolvedor, ficar minguando num lugar que não te dão espaço até eventualmente você morrer? O mais triste, com certeza, é o caso dos da Sony aí, não tem dúvida nenhuma. Do jeito que foi feito, é mais triste. Mas o parado da Microsoft é, de novo, mais irracional, porque é um negócio que parece muito reativo, sabe? Enquanto o da Sony, é o que você falou, é um negócio que foi morrendo na nossa cara, foi ficando, sim, muito mais triste. Uhum. Essas perdas, assim, porque são legados que foram sendo abandonados aos poucos e foram encostados mesmo. E é triste porque é um negócio que claramente dá pra ver uma empresa inteira mudando de foco e largando um pouco da identidade dela pra trás. Isso é muito triste. Uhum. E eu concordo que é mais triste. O bagulho da Microsoft parece ser mais revoltante mesmo, porque da forma que foi feito, entendeu? Sim, e é. E efetivamente é mais revoltante. Eu acho, Bruno, que as pessoas estão comentando mais e tá repercutindo mais esses assuntos. Porque é Microsoft, né? Vamos combinar uma coisa primeiro. Também, primeiro também. Porque é Microsoft. Também. Quando é algo relacionado à Microsoft, sempre toma uma dimensão muito maior do que propriamente até com a Sony da vida. Mas eu acho que é muito pelo fato de que a gente tá vendo constantemente demissões. E o mercado tá muito ruim, né? O mercado de tecnologia... Mas, infelizmente, cara, isso não... Essa é a parte realmente triste. Pode ter um acúmulo de... Não vai melhorar. Pode ter um acúmulo de estresse aí em cima dessa parada também, né? Sim, eu acho que é um acúmulo, caramba. Com certeza é um acúmulo, porque a gente tá tendo... Não vai melhorar amanhã ou mês que vem. Pega os últimos dois anos. Gente, o período, o pós-pandemia, ele tá sendo devastador pra muitas empresas. Sim. Muitas empresas. Empresas que eram tidas como intocáveis. Cito aqui novamente. E de novo, a Disney, isso são as empresas que a gente tá vendo. A gente nem sabe o tanto de empresa que tá fechando por aí que a gente não faz nem ideia. E que não tem holofote nenhum, com certeza. Exato. Eu cito novamente o exemplo da Disney, que em 2023 eles demitiram 7 mil funcionários, gente. A Disney demitiu 7 mil funcionários. Em 2024, quase 3 mil funcionários já foram demitidos. Eles estão passando o facão pra tentar cortar onde pode. É que nem quando a gente chega no começo do ano e pega a fatura do cartão de crédito e olha assim: onde é que eu posso cortar? Tenho 6 assinaturas de streaming. Será que eu assisto tudo? Acho que eu posso ter só 2 streams. E aí, caso eu queira assistir alguma outra coisa, eu assino no meio do caminho. Mas aí você já corta 4 streams que você assinava antes. Sabe, esse tipo de pensamento é o que as empresas estão fazendo isso numa versão macro, né? Uma versão muito maior. E é complicado porque são empresas que você adquire. E é pra gente como jogador, eu vou dar... Só pra gente encerrar essa discussão, eu vou dar a minha perspectiva como jogador. Não tem nada que faça eu ligar meu Xbox em termos de jogo. Nada. Nada. Eu olho o catálogo, olho o que, que vem por aí, olho a Plus, não tem absolutamente nada que me faça ligar meu Xbox, que tá lá desligadinho há 3, 4 meses. Plus não, Game Pass. O Game Pass, perdão. É, de tanto que ele não liga, ele nem liga porque nem a Plus. É porque a Plus também não dá, não tá muita... A Plus também é outra que... A Plus também não dá muita razão. Quando acabar o contrato da Plus, também é outra que eu vou... confundir, não é? Mas agora você vê um contraste, saiu o Diablo 4, um monte de gente foi jogar no Game Pass. Não é, é isso. Talvez o Diablo 4 não, sei, não foi o suficiente atrativo pra mim. Mas aí é o meu perfil de jogador, né? Ele é um sucesso no serviço, com certeza. Não é. Mas é o que eu tô falando assim, o meu perfil de jogador é o tipo de jogo que talvez eu não quisesse jogar. Será que vai sair um Baldur's Gate na Plus, por exemplo? Na Plus ou no Game Pass? No Game Pass. Ou nos dois, sei lá. Em algum momento acho que sim, pode ser que seja, mas... Você escolheu principalmente, inclusive, um estúdio que não se... Entra muito nessa onda das trends novas aí. Talvez esse jogo, o jogo que você escolheu especificamente, não seja um bom exemplo, porque... Se bem que a gente não sabe mais, porque a Larian tá fora, né? Então... Não, mas eles são co-publishers do jogo, né? Foi um licenciamento mesmo que rolou da Hasbro pra eles, assim. Né? Publicado pela Hasbro, né? Então eles têm direitos ainda dentro do jogo. Não sei por quanto tempo, né? Mas eles têm direitos. Mas, por exemplo, eu acho que pode ser que aconteça, assim. Não é algo que é improvável, né? Qualquer jogo tá passivo de entrar nesse serviço. Basta a plataforma investir bastante, sacou? Não tem nada que impeça. A parada é que a gente tem ouvido que esses investimentos têm diminuído já em trazer esse tipo de jogos pra isso plataforma. Isso é fato. Isso é fato mesmo. Pra essas plataformas de serviço, né? De assinatura, tipo Game Pass e PlayStation Plus. Já não, a procura já não é tão grande. Vocês têm jogado Game Pass? Eu não jogo, tem um tempinho também. Eu jogo mais o Cloud quando eu tô, tipo, longe de casa, assim. Mas também não tenho... É que eu não tenho jogado muito no videogame novo no geral, né? É. Então, sou velho, jogo coisa velha só. Eu acabei ficando rendido aos pontuais jogos do ano, sabe? É, que é foi o caso do Final Fantasy, ano passado teve lá do Zelda, do Super Mario Wonder. Os pontuais, são jogos pontuais, que aí ocupa esse meu tempo e eu dedico bastante tempo a eles, né? Eu acho que o Xbox até tem esses jogos em 2024, vai ter o Hellblade 2 agora, e apesar de que, tipo assim, marketing quase zero também, os caras não estão dando ênfase nenhuma pra um jogo que é o primeiro grande lançamento dos caras no ano e meio que quase não parece que não tá acontecendo. Mas vão ter aí o Avald, que é um RPG que parece que vai ser da hora. Tem o próprio jogo do Indiana Jones no finalzinho do ano, né, que é uma licença muito grande. Então eles estão aí, acho que isso vai acontecer pro Game Pass, ele vai ter os seus momentos, assim, igual, por exemplo, teve o Starfield ano passado, por mais que exista uma discussão sobre a qualidade dele. É um produto que fez sucesso, em questão de movimentar a conversa, né, e dominar um pouco o cenário um tempo. Foi um pouco evento, né, o lançamento dele. É, comercialmente a gente não sabe, a gente não tem esse tipo de informação, mas imagino que tenha se dado minimamente bem também. Bem, gente. Muito bem, testas franzidas. O mercado tá complicado, hein? Tá complicado. É que a notícia ruim de verdade é que, infelizmente, esse movimento não dá sinais de que parar. Vai parar. Infelizmente, isso sim é nunca parou, tragédia. E agora é que não vai parar mesmo, né, porque... Não, mas é que agora é pior, é justamente, a gente tá sofrendo essa ressaca pós período de pandemia no mercado dos videogames, sim. Cara. É, a gente teve um período que tava o contrário, né, que você tinha período recente até, que tava muito investimento e tanto de estúdio abrindo e essas aquisições, são tudo fruto disso, né, de um cenário exato. Invertido, causado por expectativas ali que não foram... concluídas pós período pandêmico. Se você for na verdade, pô, você tá tendo uma crise na maioria das plataformas aí. O próprio PlayStation que tá vendendo bem, mas já não é uma certeza que ele vai conseguir, por exemplo, vender acima do PlayStation 4, que era uma visão que se tinha naquela época, entre 2020 e 2022 ali, que você tinha uma demanda muito maior que o estoque, e aí 2023 você teve um ano muito bom em alguns momentos, assim, mas o final do ano já começou a ser... mais devagar, que é geralmente um período que na verdade é mais aquecido, mas já foi um período que teve uma queda até pro PlayStation, assim, de expectativas. E 2024 não tem sido um ano muito bom de venda pra ninguém, assim. No caso do Xbox tem sido realmente um negócio pior ainda. Desastroso, mas pro próprio PlayStation 5 não é um ano positivo, né? Por mais que seja, beleza, tá na hora de começar a cair, acho que até as quedas deles são um pouco além do que se esperava e tal. E as receitas não estão vindo da mesma forma que vinham com alguns jogos também. Alguns third parties não estão virando do tamanho que eles achavam que ia virar. Então, e isso impacta todas as plataformas, né? Então tá todo mundo meio que esperando o efeito GTA ano que vem de novo aí pra dar uma subida, sabe? No interesse geral, porque aí você tem mais gente comprando consoles, mais gente gastando com videogame, mais uma oportunidade de, às vezes, você conseguir introduzir um jogo em pessoas que ainda não estão nessa geração ou que não estavam no ecossistema, né? E, inclusive, o próximo Switch, que é outro também que vai aquecer bastante. Então você tá tendo muita gente, tipo assim, se segurando pros próximos 8 meses, mas a verdade é que nem pra todo mundo vai ter espaço daqui a 8 meses quando essas coisas começarem a virar também em questão de receita geral, né? Nem todo mundo vai conseguir aproveitar Sim. esses sucessos novos, né? Mas veremos, mas com certeza é um momento bem preocupante. Muito bem, aqui. Duas perguntinhas pra gente fechar esse bônus. Rodolfo Cassorilo. Vocês cinco, Juras, Felipe, Evandro, Bruno e Edu, já são milionários? Sim, de grana. Edu, já é milionário, Edu? É, cara, milionário tá de sacanagem. Milionário é o quê? De milhões, Bruno, né? Foi aqui no bônus ou foi no 99 que eu falei que outro dia eu almocei três variedades diferentes de ovos? Três variedades de ovos. Foi no programa principal lá. Porra, irmão, o que você acha? Uma chance. Apenas uma. Dá pra ficar rico assim com internet, não, brother. É uma porcentagem muito pequena que consegue isso. Assim como tudo na vida, né? Quando você pensa assim, ah, tá todo mundo ganhando dinheiro com internet. Não é todo mundo que tá ganhando dinheiro com internet, tá? É sempre uma porcentagem bem pequena. Nós estamos vivendo com dinheiro da internet. Não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar nesse sentido. Mas do jeito que as pessoas imaginam que é, né? Ai, absurdo, não sei o quê. O Bruno é porque tem 3 empregos. Exatamente. Eu posso falar, não é a internet que me com sustenta. Com certeza, é. E também não é só o 99 vezes que me sustenta aqui também, né? E também não sustenta o Felipe também, não sustenta o Evandro. Não. É. Mas faz parte do nosso sustento. Faz parte, mas não é. Isso, não dá pra... Se fosse milionário, eu não estaria aqui. Olha... Se fosse milionário, eu estaria viajando. Mentiroso. Cansa que sou uma porra viajar, cara. Pergunta aqui do Kevin Oliveira. Que, curiosamente, essa pergunta tem 2 meses atrás, ele nem pensava que iria fazer o site do 99 Vidas. Né? O novo site, que tá lindíssimo, por sinal. Ele mandou uma pergunta aqui, já que ele é assinante. Olá, amigos! Posso fazer o site do 99 Vidas? A pergunta dele é essa? Não. Vocês já jogaram Super Mario Land 3, o Wario Land... do Game Boy clássico? Não sei se já comentaram sobre ele. O que acho desse jogo? Esse é um jogo que me lembra muito da infância e zerei novamente após adquirir o R36S. Caraca, o Olha fenômeno aí. 99, né? Isso aí. Cara, eu joguei na época do Game Boy. Eu acho que eu até tenho o cartucho dele aqui. Do Wario Land 2. Não lembro, mas acho que eu tenho sim. É um jogo legal, ele é bem diferente, assim, do Mario, né? O legal dele na época, ele chamou muita atenção, porque... Os sprites grandão, né? Isso, o gráfico dele, os sprites pro Game Boy, era tudo grandão, muito bem definido, pra, entre aspas, né? Pra tela do Game Boy. Mas ele é um jogo bem interessante, assim, pra quem tá acostumado com gameplay de Mario, leva um pouquinho de tempo pra se adaptar. Mas ele é um jogo muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Eu acho que hoje em dia ele vingaria, não sei... Mas é gostoso de jogar e eu acho que o Wario hoje tá muito mais famoso pelo WarioWare do que pelo Wario Land, né? Então... Mas eu lembro de jogar, mas eu não lembro de ter nenhuma memória afetiva muito forte, não, assim. Eu lembro dessa parada dos spritesão, mas não é um jogo que me marcou tanto assim, não. Eu nunca joguei esse jogo do Game Boy clássico. Game Boy clássico eu tô falando aquela cozinha esverdeada, né? Meio... Não, mas ele dava pra jogar no Color também, né? Inclusive ele no Color ficava bonitinho. Ficava mais ou menos bonitinho? Não, ficava bem legal no Color. Ele teve uma outra versão? Não teve uma versão um pouquinho melhorada, não teve? Do Wario Land? Ele teve vários jogos, na verdade, né? O Wario... Porque, assim, no Game Boy clássico, a gente teve o Super Mario Land 1. Aí teve o Super Mario Land 2, que é bem legalzinho também. Aí teve o Super Mario Land 3, que é o Wario Land, entendeu? E aí ele já era diferentão, já, porque ele já era do período do Game Boy Color, né? Então ele era bonito, pô. Capite. Muito bem, gente, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau. Hoje você é quem manda, falou, tá?